A escritora tal não presta, nós não poderíamos nem vender, nós temos que condenar, falam mal da pessoa. Mas, meu amigo, o fruto desse trabalho é bom ou é mal? É bom. A pessoa não se diz nem mais espírita. Está sendo honesta. Ganha dinheiro vendendo livros, mas quantos escritores não fazem isso? E não são inspirados também pelos espíritos? São. Agora a gente vai ficar jogando pedra no trabalho daquela pessoa? Quantas pessoas vieram às casas espíritas graças a determinado trabalho de determinado escritor? Às vezes que dá uma escorregadinha, mas nós vamos esclarecer aqui. E parece-nos que isso se assemelha muito à parábola do festim de núpcias. Jesus nos conta que o rei deu uma grande festa e mandou chamar todos os convidados. Seus servos saíram para convidar os que estavam na lista de convidados, mas os convidados não foram para a festa. E o rei, indignado, manda os servos chamar a todos que estiverem no meio das ruas para participar da grande festa. Eu acho que é muito parecido com isso. Já que nós, os espíritas, não estamos fazendo a nossa parte, os espíritos pegam quem está disponível para o trabalho, quem está com boa vontade, que estava no meio da rua, pega os diretores de Hollywood que vão fazer filmes, claro, com equívocos doutrinários, certamente. Vai pegar pessoas que escrevem romances espiritualistas? Sim. Vão pegar a música New Age, vendendo milhões de CDs, tocando o coração das pessoas para a espiritualidade. Porque nós, os espíritas, os convidados, não fizemos a nossa parte. Aí vemos os outros da rua na festa e ficamos incomodados. Vamos aceitar o convite de Jesus. Vamos trabalhar na festa do amor. Então a gente se dedica muito a fazer polêmica, a criticar, e podia estar trabalhando mais. Esse pessoal que critica é porque não tem o que fazer. E tanto trabalho a ser feito. A colheita é farta, mas quão poucos são os trabalhadores. Rogai ao Pai para que Ele vos envie mais trabalhadores para a sua seara. São poucos trabalhadores. Mas os poucos trabalhadores que tem ainda se agridem entre si. Às vezes nós encontramos dois pesos e duas medidas. Quem aqui já assistiu uma sessão mediúnica de desobsessão? Por favor, levante a mão. Quem já assistiu? Nossa, tanto médio. Hoje aqui é palestra ou é reunião mediúnica? Palestra. É porque tinha um estudo do Gen, né? Do Cohen, do livro dos médiuns. Vocês já viram como é que o doutrinador fala com o espírito obsessor terrível que está lá, incorporado no médium? Como é que ele fala? Com amor. Com amor, com doçura. Meu irmão, paciência, nós estamos aqui para lhe ajudar. Orienta com o maior carinho, não é verdade? Claro. E o obsessor terrível, levando a pessoa ao suicídio, às drogas, destruindo lares. E o doutrinador, com a maior paciência do mundo, não tem nada errado, nada contra isso. Acho que está certo. Às vezes precisa até ter um pouco mais de firmeza, não é? Mas aquele mesmo doutrinador, quando sai da sala, encontra um trabalhador espírita, os poucos que o Cristo pode contar, e é extremamente rigoroso, implacável nas críticas. Por que ele não trata o trabalhador que nem trata o obsessor? Era para tratar o trabalhador melhor que o obsessor. Veja que hipocrisia nossa. Nós somos assim. Nós somos assim. Aconteceu comigo. Estava frequentando uma grande casa espírita em Fortaleza. Eu que já era espírita de gabinete, só fazia ler. Nem frequentar a casa espírita eu frequentava. Passei 3 anos assim. Só foi bom porque eu li Kardec, toda a obra dele. Exceto a revista Espírita, que estou devendo ainda ao codificador. Mas irei ler. Deus há de me ajudar. E eu cheguei naquela grande casa espírita, eu que já era doutor em espiritismo, né? E fui frequentar o ESD-1, uma sala com mais de 100 pessoas. 4 monitores para aquele grande grupo. Porque era bom, porque se um não gostasse do